vamos alcanzar. Bendito irogar, que podemos alcanzar. Não é para mundo outro, ter lugar unidad. Não é para mundo outro, ter lugar unidad. Me apresento a meu Pai, minha história é sem contar. Me apresento a meu Pai, minha história é sem contar. Peço que todos se unam, me aprendam a respeitar. Peço que todos se unam, me aprendam a respeitar. No céu e na terra, e esperando a beira-mar. Foi nas águas de Jordão. Foi aí neste dia. Foi nas águas de Jordão. Ambos foram batizados e começou sua missão. Ambos foram batizados e começou sua missão. Puede estar aquí solo. Sí, eso sí lo dije, sí. No. Dijo que para qué. Si hay algo más para necesitar un cojín, algo más, hermano, para estar más cómodo, para todo. No, eso. No. Un algo para ponerle espalda, ¿no? Estoy. ¿Está bien? Estoy en un trabajo interesante. Una mantilla. Una mantilla. No, ahí está bueno. Puede ser que necesite más para. Sí, ahí con lo que queráis, pero no, porque está incómodo. Precisamos rezar. Pai nosso que está no céu, recebemos com alegria. Pai nosso que está no céu, recebemos com alegria. Nosso Pai, nossa Mãe, a Santa Virgem Maria. Nosso Pai, nossa Mãe, a Santa Virgem Maria. Seja feita vossa vontade, o poder de Deus é grande. Seja feita vossa vontade, ensinou-nos da opressão. Essa nossa majestade, ensinou-nos da opressão. É a nossa majestade, todo mundo pede a Deus. Não sabem se explicar, todo mundo pede a Deus, mas não sabem se explicar. Vaga me defender, diga-me de todo mal. Para todo mundo ver, mas o que está no céu poderá me defender. Eu vou rezar que para todo mundo ver, mas o que está no céu poderá me defender. Saudoso de cada dia, Jesus, a toda cruz, sofra toda agonia. Saudoso de cada dia, Jesus, a toda cruz, sofra toda agonia. Eu pedi, meu Pai me deu, para nunca me esquecer, de São Irineu. Eu pedi, meu Pai me deu, para nunca me esquecer, de São Irineu. A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor. A cruz ele sempre consagrou, no céu e na terra aqui está o meu amor. Amei, meu Superman, meu mestre me chamou, eu vim te acompanhar. Amém, e meu Superman, meu mestre me chamou, eu vim lhe acompanhar. Jesus, ali dentro do amor, é aqui que é estar, é aqui que é gostoso. Jesus, ali dentro do amor, é aqui que é estar, é aqui que é gostoso. Está desaio, ele mandou expandir, não quiser assustar, mas a favor ouvir. Esta mensagem ele mandou expandir, eu não quiser assustar, mas a favor ouvir. Meu mestre, ele não se esconde, eu sempre estou atento ao Santíssimo Sacramento. Meu mestre, ele não se esconde, eu sempre estou atento ao Santíssimo Sacramento. Não digas que o mestre não tem saber, ele me ensinou e você não quis aprender. Não digas que o mestre não tem saber, ele me ensinou e você não quis aprender. Agora que eu quero ver, é andar direitinho sob pena de sofrer. Agora que eu quero ver, é andar direitinho sob pena de sofrer. ¿Ese original? No. Este es su belleza y este original. Y este original también, ¿por qué? No, le dice con ese porque son dos, por mi opinión. Sus bellezas. Ah, pero que pasa sus también porque la de cada uno. Sus puede belleza. Ser. Lingüísticamente puede ser. Maravilloso. Hay que escuchar una grabación. Escucho una grabación con la poca pariosa. Ah. Una grabación con no creas, mestre, que te aparece en mi família comete o caminho que andar. Da aldeia juventude que tá parede, família comete o caminho que andar. Creia somente em seu Jesus, que ele é quem tem para cuidar. Creia somente em seu Jesus, ele é quem tem para cuidar. Meu médico guia vos seu dedo para vos guiar. Meu médico guia vos seu dedo para vos guiar. Me guie no caminho da Santa Luz, não deixa ninguém me atacar. Me guie no caminho da Santa Luz, não deixa ninguém me atacar. Segue sempre o seu caminho, deixa quem quiser parar. Segue sempre o seu caminho, deixa quem quiser parar. Recebe a sua luz de cristal, divinamente compõe o seu lugar. Recebe a sua luz de cristal, divinamente compõe seu lugar. Recebe todos que chegar, faz o que eu te mandar. Recebe todos que chegar, faz o que eu te mandar. Não deixa fazer o que eles querem, espera até o dia que eu chegar. Não deixa fazer o que eles querem, peço o perdão, eu peço O amor é para ser distinguido e não amor pedido, porque ele causa dor. O amor é para ser distinguido e não amor pedido, porque ele causa dor. O amor é o campo da formosura onde eu sabe mais um pouco da dor que eu criou. Formosura onde está a minha figura, Deus foi que criou. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade que somos o Senhor. O amor é o trono da verdade, onde está a majestade que somos o Senhor. O amor de miséria profunda, ainda vem todo mundo é para que parte de dor. O amor de miséria profundo, mas também todo mundo é para pena de dor. O amor é o trono da agonia, onde eu descanso e resto todo dia. O amor é o trono da agonia, onde eu descanso e resto todo dia. O amor é da sempre Virgem Maria, Jesus Cristo Salvador, ele que me guia. O amor é da sempre Virgem Maria, Jesus Cristo Salvador, ele que me guia. È un vestito d'occhi da floresta e tua sta. È un vestito d'occhi da floresta e tua sta. Através da minha palavra refletida na oração. Essa veja da minha palavra refletida na oração. A meu Pai peço firmeza e não saio do meu lugar. A meu Pai peço firmeza e não saio do meu lugar. Eu vivo com o Mestre na barca que corre no mar. Eu vivo com o Mestre na barca que corre no mar. É pedindo e rogando que devemos empezar. É pedindo e rogando que devemos empezar. Às vezes, horas da tarde, com amor vamos cantar. Às vezes, horas da tarde, com amor vamos cantar. Vendo, eu não sou Deus, mas tenho esperança. Vendo, eu não sou Deus, mas tenho esperança. Eu pedi um nome que a meta com Deus nunca se cansa. Eu pedi um nome que a meta com Deus nunca se cansa. Estou rezando e sempre será em todo o meu coração. Estou rezando e sempre será em todo o meu coração. O Senhor deixou comigo a hora sagrada da oração. O Senhor deixou comigo a hora sagrada da oração. La pregunta es cuánto se refería a sí mismo. Respirar por nariz, respirar por nariz y respirando y llenándolo con aire de abajo hacia arriba, del abdomen hacia arriba, y llenando y conforme se va llenando uno va subiendo, llenando más arriba, uno no va llenando más arriba si no se ha llenado mismo abajo. La respiración. De inspirar por la nariz y de ir llevando el aire inflando de abajo para arriba, desde el abdomen abajo para arriba, y llenando con aire más arriba conforme se va llenando mismo abajo. se llena un vaso con ese vaso, eso no va a respirar muy salón. Uno va llegando a un ritmo, una respiración que va siendo cómodo para uno. Uno puede mantenerse ahí eternamente con esa respiración. Y conforme uno va respirando de esa manera, como uno se va llenando, el cuerpo se va corrigiendo su postura. Pero ya no hay que sostener la postura, porque no es no, es el aire. El cuerpo está hecho para que cuando está lleno de aire, el aire cada uno se dispone el cuerpo de una cierta manera. Si usted así entra menos aire. Se va llenando, como inflar algo. Y no es solo el pecho, no es solo el agua, es todo. Y el cuerpo naturalmente ahí queda en una postura correcta. Entonces uno respirando de esa manera, y en esa postura puede estar eternamente. Eternamente. Y uno ahí en esa postura, esa respiración, confiando en Dios, atraviesa cualquier pesadilla.